Agora. Agora. Para brilhantar ainda mais a sua festa. Você vai curtir e dançar com um DJ que é sinônimo de talento e bom gosto. De talento e bom gosto. Júnior. E com talento e humildade, ele levará alegria e emoção para aqueles que sabem e conhecem realmente o conceito de festa. Em nome de RL Eventos, Charme Bronze, R Lanches, R9 Lava Jato, Ponte 24 Horas, Salão Espaço VIP, Casa de Carnes Nova Invernada e São Domingos, e Salão do Léo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Com vocês, o DJ que por onde passa deixa sua marca. Deixa sua marca. E por onde não passou, desperta a curiosidade de todos. E aí, meu DJ Júnior Eletrizante? Tudo pronto? O maior show do Norte Paraense vai começar. Eu vou morrer, vocês vão morrer! O meu parceiro de novo, ele, o negão, o nosso de mega fuga da TV por ali também. Edson, Inigualável Produções. Alô, Paulinha. Agora, minha filha, vai. Aí na Kelly. O Diegão do Lanche. O meu parceiro Hugo tá de berço hoje, viu, Hugo? Parabéns, sucesso, paz, harmonia. Um abraço do Performático. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Ah, tu quer, gordinho? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Quem é que tem vizinha fofoqueira aí? Quem é que tem amigo viado? Põe a mãozinha pra cima. Quem é que tem amiga sabatão? Põe a mãozinha pra cima. Quem tem amigo fresco, dá um grito. Alô? Alô, já já. O meu parceiro Andrezinho, um abraço pra você, meu irmão. Ele e toda a galera reunida por ali também. Um abraço pra você, meu maninho. Diz assim, Andrezinho, ó. Flavinho Menezes, Flavinho, o do Gorge Marotel, você, meu maninho. Mas peraí, quem sabe fazer o caquelo no carimbó? Ó, ó, ó, ó, ó, agora! No carimbó! Agora vai! Ê, Brindina, tu sabe, sabe? Não sabe, mas o Chiru sabe. É a mãe Churiu. Espia Rosinara. Dali DJ Júnior. Júnior. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a foda na minha boca. O meu parceiro Vitor. Carol, Mandu. Tá todo mundo ali. Louca. Olha a Debbie potente aí, ó. Charme Bronze. O bronze das divas. E aí, Fernanda? Um abraço pra você, Fernandinha. Kika, kika. Vai quicando, vai. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Meu parceiro Miro Miro. Um abraço pra você do Performático. Bola na Nelson. Fica de quatro pra mim. Fica de quatro pra tu. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ. O meu parceiro Marquinho da Draft. Vai até o 10. Só... O considerado do hobby, você viu, Marquinho? 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Agora não era tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Um abraço pra Camila. Um dia e já ficou na fita. Camila do beijo tá comigo hoje na área. Ah, DJ. E aí, Camila? Legal. Ah, DJ, isso não é legal. O meu parceiro, Fabinho, Fabinho, Fabinho, Fabinho. Fabinho dos Maras. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Ah, é tapinha, é? Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Mama, aqui não é no 12, aqui é no 14, no caqui é no 14, no caqui é no 14, no caqui é... Eu adoro! Caquiano, caquiano, caquiano, caquiano, 14, no caquiano, 14, no caquiano, 14, no 14, no 14, no 14. O meu parceiro Anderson! 14, no 14, no 14. Os Mega Massacre estão de volta, meu irmão! 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Júnior Santorini. Faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Ok! É pra detonar, maninho! Mano do caqueado, caqueado do meu hobby! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. É pressão, é? Pre, pre, pre, pre, pre, pre. É pressão! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Do caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Mano do caqueado! Alô, Maílson da família Rockson! Pressão, pressão. Joga a mão. E Maílson? Joga a mão. Pera aqui no meu ouvido agora. Pressão, eu não vou dizer quem foi que falou. Joga a mão. Aquele S lá diz. Joga a mão. Vai! Alô, Melri! Família Pânico de Barcarena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleques. Se contar, viu, Magnada? Cuidado com os moleques, tá o perigo. Família Pânico de Barcarena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleques, tá o perigo. Famílios criticados também de Santa Bárbara. Tá o meu parceiro Netinho, o PCS. O Edson Silva. O Ari Gabi, tá aí, sábio. O das Trigas. Tá todo mundo hoje aqui no Estrela. E aí, Estrela? Um bracinho, imagina o vacino. É a pressão do Performático e do Gordinho. Joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. No 3, no 2, 3, 2, 1, vai! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. Começou novo duelo de Smith. Jogando, começou novo duelo, né? E agora vai. O nosso amigo do Curió. Sempre o Brasil imenso com vocês lá do lado, viu, maninha? O nosso amigo que realmente representa a aparelhagem da periferia. Curió Som. Beijou a pressão. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Luiz. Parabéns, Léo. Tá todo mundo comigo por ali, ó. Paulinha. Pra mim você é a número. Alô, Diego. solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Essa desgraçada quando fica solteira ela se liberta. Até o chão, chão, chão. Agora. Chão, chão. Alô, Melly. Eu te piso, te curo, viu, desgraçada? Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. DJ, ai, DJ, isso não é legal. Mas espera aí. Ai, DJ, isso não é legal. Pra completar minha noite, não tem performático sem Júlio Eletrizante. Vou chamar ele. Tô passando. Um dos DJs mais conceituados do estado do Pará. Mal, tô passando mal. E aí, meu gordinho? Tô passando mal. E aí, garoto? Tudo tranquilo? A filé hoje, Juninho. Bora botar pra doidar essa estrela agora. O bagulho tá doido. Agora vai ficar mais doido ainda. E joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga. E a minha produção deixa tudo no escurinho agora. Já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido. Bora endoidar pro céu. É o Rob no Caldeirão, palito. Mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu. Pro céu, pro céu, céu. Peraí, peraí. Tá liberado. Bora endoidar. 3, 2, 1, já! É chopitel, perel-tel-tel. É chopitel, é chopitel. É chopitel, perel-tel-tel. Bora endoidar diferente. É o caldeirão, vai! E aí, Hugo? O meu parceiro Hugo, você pra mim é espetacular! E a pressão vai começando. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É pressão pra todo lado. Já brilhamos os mecânicos ali, ó. Os mecânicos do performático. Alô, Belly. Eles estão comigo. Bora, Camila. Você tá aqui com a gente, você tá no hobby, menina, bora pra cima. Pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar. 3, 2, 1, endoidou. Te peguei, maçanina. E as mulheres eu quero ver agora, vai. Toma, toma. Toma. Por eletrizante vai. Tá pegando choque, tá pegando. Toma. Tô pegando choque. Tô pegando choque. Tá pegando choque, bora eletrizar, bora. Eletrizante, bota pra endoidar. É Kleber. Eletrizante, bota pra endoidar. Kleber do Paro, espetacular você. Bota pra endoidar. Meu amigo particular, esse cara é bom. Pra endoidar. Flavinho Menezes. Pra endoidar. Bruno GDC. Bota agora. Pra endoidar. O bagulho e doido! Eita! Falando em Bruno, não pode esquecer do Danilo! É Danilo! É nós! Ô, novinha, eu quero te ver contente. O quê? Não abandona o pino da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vista Fri Lopes, Tita Cardoso. Bora, William! Alô, já já! Pra sentar no Alô, Belly! DJ Lucas! E o Andrezinho! Você é o motor Lucas, Maravilho! Bora, Bruninho! Seu contato e meu mano! Pra ligar pra ela! Agora! E o telefone vai tocando, toca telefone! Toca eletrizante! Vai, maninho! Bora, Maílson! Bora, Gino Magnata! Bora botar pra endoidar, bala da Scorpion! Bora! Vai fumando e vai bebendo. E por sinal hoje, mano, vai fumando. Tem DJ Jefferson no bloco, Belereca Suicida. Bebendo. Valeu, meu cunhado careca. Vai bebendo e vai fumando. Rapaz, só faltou o Hulk agora, mas isso. Vai fumando e vai bebendo. Fumando e bebendo. Andrezinho. Fumando e bebendo. Joga tudo pra cima agora. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando. O meu empresário Andrezinho. Girando, tô girando aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no... E não para de doidar, não para, não para, não para. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido, bagulho doido. Família Estruba. Bagulho. Eles estão comigo botando na pressão, maninho. Bagulho doido, bagulho. Bora, família dos malas. Bagulho doido. É, Fabinho. Era isso que você queria, é? Deixa tudo no escurinho! Deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho! Isso! E quem sabe vai cantar agora! Desce no escurinho, joga tudo pra direita, joga pra esquerda pra mim, direita, apaga tudo, só quem é do Pai Sandu canta aí. E doido carimbó, e doido carimbó, e doido carimbó, vai fazendo caqueado. E doido carimbó, e doido carimbó, bora cantar, bora cantar. Desliga o telefone, quando escuta minha voz. Sabes que eu preciso, Emanu, ouvir o seu ar. Um abraço pra tu. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga alô. Diga, minha filha. Diga sim. Não me deixe falando só. Naquela tarde, vai. Diga, por favor. Qual motivo? Por que não quer mais? Mas quem sabe canta, canta, canta. Amor, não vivo sem você. Yeah, yeah. Me sinto só sem o seu amor. Não vivo sem você, yeah, yeah. Me sinto só sem o seu amor. Eletrizante qual, eletrizante qual, teu cisante qual, teu cisante qual, eletrizante qual, teu signo. Eu sou transariano. Ei, Matheus Menezes! Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha. Você é o considerado do performático, viu, maninho? Novinha, tu tá eita novinha, tu tá eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. É Brigina, voz que tu sabe agora, diga Sara. Rebolando bem, eita novinha, tu tá rebolando bem. Calma, careca, calma, tigre. Ai, que a Gleice não tá hoje, é rock doido. Um abraço pra tudo, engraçada. Como é que é essa parada? Repete aí. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vai crescendo, vai. Vai bandida, vai. Amigos malas, princesa Kelly. Paulina Panicat tá aqui. Bora que hoje tem hobby. Juntinho com o MC que vai ser explosão total. Já! O águia chegou, o águia chegou, o águia. É muito hobby na tua cabeça. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia. Alô, Curió, é bicada, é? Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa. E começa a apontar pra aquela tua amiga que não presta. Aquela tua amiga piranha, aponta, aponta, aponta. Isso é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha. Aponta certeza absoluta que isso é certeza absoluta. Aponta pra Paulina. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. O caqueado agora, ó. Coleguinha que tem cheiro de piranha. No caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora do caqueado, caqueado, caqueado. Bora, meu gordinho. Bora, meu gordinho. isso tá fino rock. É o Tomião que tá mandando, anda, chama. É o Diguinho que tá mandando, anda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz os coringas e as alerquinas também. Brota com roca chuca. Brota, brota. Mais tarde tem ferro, hoje vai rolar suruba. Só surubina, só surubina, vai. Só surubinha de leve, surubinha de leve. Ai. Maluca. Quem gosta dessa aí é Churiu. Tá, grava vídeo aí nessa desgraçada. Pararam pra reparar. E aí, meu parceiro, Kleber do Bário. O Bário mais tocado e velho do Maranhão. Um Bário espetacular. Espetacular. Você, o Dimitri, tá aqui com a gente, tá só de boa. Bora pra cima aqui, Robin, bora, Matheus Menezes. Você tá no show, você tá no Robin. E é o show do Robin. Para meio sensores, para poder caminhar. Abrindo o convite de bar. Tiaguinho Blackhead. Aqui com a gente, Vira Renata, só de boa, bora! Um abraço pra Garina Marretinha. O meu compadre Fabinho Menezes e você, Fabinho! A gente brigou. Mas esbarrei com uma amiga dela. E agora? Então pensa na mulher gostosa. Aí tu empina a tua bunda e joga agora, desgraçado. E ela vai se vingar agora, então joga. Então joga. Então joga. Vamos, então joga. Então joga. Então joga. Vai, moção. Joga o cocô. Então joga. Então joga. E aí, Fagner? Charme Bronze no telão aí, garoto! Charme Bronze é a marquinha que produz as mulheres do hobby, meu irmão! Charme Bronze, o bronze das divas. Tá fechado com o eletrizante! Então joga, então joga, então joga o popô, então joga, então... RL Eventos, a maior produtora de eventos do Pará. RL Eventos é nóis! Bota o R Lanche no telão aí, garoto! R Lanches. Bora, Renatinho! A grande amigo Renatinho da R Lanches tá só de boa! R Lanches. Eu mandei ela embora. Os primeiros dias são. Tá do tapa agora? Saudade a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Tiaguinho Blackhead! Tá só de boa! E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Quero pro meu velhinho hoje, hein? Lava Jato R9, uma das melhores lavagens de Belém. Tá fechado. Lava Jato R9, a melhor lavagem de Belém. Aí o Fagner, põe um Salão WJ no telão pra mim aí, maninho. São WJ, eu passei no Baguri e toda a galera reunida comigo sempre ao lado. Um abraço pra vocês, Zé Luiz Lanche, tá sempre com performance, gol! Bia Rodrigues, o Mike Ferreira, Maiara Ferreira, Tita Vieira, Kery, Marcos Rafael, tá todo mundo aqui ao lado! Eu sei que eu falei bem. E o meu grande amigo Ariel Lanches, bota o cara no telão aí! Ariel Lanches! E Ariel! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Meu grande amigo Roseiro, lá do Point 24 horas. Bora, Roseiro! Point 24 horas. O verdadeiro Point da TF. Custa tanto. O nosso amigo está vindo logo lanche comigo hoje, curtindo o hobby. Valeu! Rodrigo Motora, você viu, maninho? Tu ainda me amas. E aí, Paola? Mas amas. Se tu ainda me amas. Bora, Joicina. Eu só te peço. Ela tá de besta, de engraçada hoje, hein? Mas só mais. Só mais uma chance. Eita, Lins! Uma chance. Eu só te peço. Só mais. Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. É com muito carinho, recebe a grande amiga Rosinara. Era o meu grande amigo considerado menor. Eu vou deixar você partir. Você é hobby na veia, viu, Rosinara? Você feriu meu coração. E agora? O que me fez sofrer? Sofrer. tudo certo hoje. Meleca assistida, bem formática. Como eu saí de você, não vou lembrar. Você é página virada. Agora vai pagar o que me fez. Contrato fechado hoje, grande família. Isso é Meleca assistido, bem formático. Você vai sentar por cima. E o performático vai te pegar. E agora? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Ei, Diego! Tô tapinha na potranca, o bumbum ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, o bumbum ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai ajeitar. O meu parceiro Diego Blackhead. Você é sua primeira dama comigo ao lado hoje também. É Renatinha. É. Gosta de fazer a mão no escurinho aí? Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Quem já fez a mão no escurinho, põe a mãozinha pra cima aí, ó. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Agora! Agora! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. A laçada que ficou pra história das aparelhagens. O sax mais tocado em Belém! É hora de dar-lhe uma laçada de adrenalina. Pode imitar meu sax, pode imitar. Mas todos sabem que o sax é do Rob. Pega o sax e vem mexendo. Pega o sax e vem mexendo. Quem é que tem amiga safada aí? Quem é que tem amigo corno? Dá um grito! Agora, vai, vai, vai, vai, vai! Não adivinha, não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha. Eletrizante, vai pra cima! Não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha, vai pra cima! Ei, DJ, pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pira. E agora? Chegou o DJ que agita. Toma a tua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Bora, negão! Você girou nossos mega fuga aqui pelo lado direito, comandando tudo hoje. Pieza, toma sua. Deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão. Bora aí, doida! Bora aí, doida! É cocada boa, não é? É cocada boa. E deixa. Deixa o batidão. Bora que eu já tô na área, bora que eu já tô na área. O gordinho tá tocando. Eu vou tocar pras bandidas agora. Só quem é bandida vai fazer o caqui. Agora! Caqueado. Alô, Júnior Magnata! Caqueado. Um abraço do performático, você tem moral, viu, meu irmão? Caqueado. Alô, Melri! A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Eita, bandida! Sossegue essa periquita. Eita, bandida! Sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Bora, Kelly! Eu vou mandar um alô para todas as bandidas, para todas as bandidas. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda. Meu parceiro Fabrício Barata comigo também na área. Pra Daniele. Ei, Fabrício! Gabi, alô para Michelle. O Fabrício tá na área, Edson. Alô para Marcele, alô para Bianca e alô para Kelly. Alô para Luana, alô para Crislane. Alô para Carlinha, alô para Elaine. Oi, Marcelo! Daí, o Igor, alô para o Renan. Meu parceiro Jauri tá aqui com a gente, só de boa. Bora, Jauri. Para, é tanta bandida que não dá pra falar o nome de todas, caralho. É, DJ Mel. exemplo de DJ mulher do Pará. Bora aí doidar, bora, bora aí doidar, bora eletrizante, bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar, vai, vai. Ela chegou na festa, no clima ostentação. Ela chegou na festa, no clima ostentação. Começa a apontar pra aquela tua amiga. Ela chegou. Porque ela só coça pra ladrão, começa. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona. Calma, Brindina. Bandidona. Calma, tigre. Ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Tá soltando fogo. Tá soltando fogo. Segura esse sax pra ele explodir de novo. Tá soltando fogo. Tá soltando fogo. Segura! Segura o Robson, aqui é bagulho doido. Deixa lá batida. Deixa lá batida. Bora eletrizante. Quem tá patrão hoje aí? Quem tá patrão? Vai. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. Mas que tal tocar o melhor do momento? Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade. Pra quem tá apaixonado aí, ó. Até Deus sorriu pra nós. Olá, Batu de Menezes. Formaram nosso... Bora pra cima, Munir. No céu. Se o que diz? Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto do Kleber, hein? Gritar de amor. De tanto gritar de amor. O nosso amor é lindo. Kleber motora maluco. Bruno GDC, você, o Danilo e a primeira dama. Mas o mundo não enxerga. Cadê a Dani? Porque falamos sozinho na rua. Mas o Danilo pegou o Écio. Porque contamos. O Bruno deu o Écio. Me chama louco. Esse Bruno é danado, viu, meu? Porque tatuamos nossa imagem do coração. Me falaram porque a menina vai sozinha pra me seguir. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem do coração. Amor. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. E você? Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não pode tentar esquecer, mas não esquece. Sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair, quero... Aonde tudo começa é no hobby. Venha, Robson, eu quero ficar com você. Canta, minha filha, canta. Help me. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é o show, meu amor, pra você. É o som, mancadão. O meu parceiro Fabinho. Tá, no novo Mega... O do gol de Maratão é você e Fabinho. Apaixonar. Eita. É o Mega Robson. Manda, irmão João. É um fenômeno. Bola careca. Adival. O Mulas e Éguas. DJ. Pereca Suicida. Nós. É nós. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis. Bora, Miss Playboy. Você e o seu Biro tá aí comigo, meu parceiro empresário Andrezinho. O motor Lucas. Cadê o Bruninho? Tá só de boa. Ficar sozinha sem você. O sinal, viu, careca? Não, amor, vem comigo. O contrato mais bem pago foi você. Sim, hoje eu vou curtir o novo. E da grande família. Eu quero esse carnaval. Você. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. A próxima semana, eletrizante Xuxa lá, viu? Meu amor, pra você é o som mancadão do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Bora, meu Maurinha! Banda Puro Desejo! Luz Black Red, você do Jaguinho. É nóis. É o hobby. Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o... Pra aquela mulher que deu a volta por cima. Se valorizou e canta aí agora. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostro. Canta! Novo namorado. E agora? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia pedir pra voltar. pop que não acaba. Égua! Eita, gordinho danado! Dá-lhe meu hobby! Novo Mega Robson. É o novo hobby! Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Um abraço pra Emily, Danilo. Vocês estão comigo sempre ao lado, viu? É o casal espetacular. Vai, meu parceiro Andrei, só de boa aqui com a gente. Mano, Andrei, você tá no show do Robin, garoto. O meu parceiro Matheus. Bora, Matheus, pra cima! Manda, ouça, canibais! E a gente vai tocando um pouquinho de Marquinhos pra galera! Já saindo no CDs ao vivo, Edson Inigualável, meu irmão! Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça me... E deixamos o um convite aí pra galera, até porque hoje, domingo, estaremos no Pompeiro Acústico, o Mega Shopping, o nosso hobby e a atração nacional MC Gui. Ingresso antecipado mais barato no Pompeiro, só chegar e adquirir o seu. Você não sai da minha memória. Hobby MC Gui hoje no Pompeiro vai explodir tudo, meu irmão. Vou por um alguém atrás. Fecha mais comentada da semana, viu, Monique? Minha vida dediquei a esse amor que... Hoje ninguém segura a Manu. Aí, sacarão! Nas lembranças que me dei. Olha a Debi, dos potentes do Brega. Em uma foto de... Rapaz, o Biro tá surdo hoje. Que tua... É Biro! Que deram pro Biro hoje, hein? Irmão. Em várias cartas rabiscadas, com palavras de amor. Edson Inigualável Produções. Robson!